Minutos do Sala de Redação, está com você nessa terça-feira e eu quero, neste programa, fazer uma homenagem muito especial a Delmar Bax. Ele é o reitor da FACAT, ele é um homem da educação, é um homem que luta pela educação das pessoas, tanto no Rio Grande do Sul como em todo o Brasil. Portanto, ele merece o nosso respeito, o nosso carinho e, além de tudo, é um dos anunciantes do Sala de Redação. Amigo Delmar, muita saúde, muito sucesso nos teus projetos, que já tem grande sucesso, mas nunca é demais desejar, né? E o programa em homenagem a ti e em nome de Gimo, sonhar na química para uma vida melhor, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. Frigelar.com.br. Agora IESA é Fiat, Fiat é IESA em Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. E planos de saúde empresariais da Sulmed, carinho pela sua vida. Maurício Araiva, eu quero começar o programa em um assunto que eu gostei muito da tua opinião e diz respeito às questões de coronavírus e que pegam o River e também com relação à vacinação. Sim. E tu trouxe essa informação, e eu tinha lido isso também, que o Galhardo escreveu apenas 32 jogadores por uma vontade dele. Ou seja, a Sul-Americana deu condições de escrever 50 e hoje ele não tem jogador para botar em campo. Fala um pouquinho disso aí, Maurício. Pois é, o Felipe Gamba, apresentando o Esportes ao Meio-Dia, Pedrinho, lembrou que o Galhardo leu até a declaração do Galhardo sobre isso, dizendo que os meninos não tinham condição de jogar uma Libertadores, então ele inscreveria só 32 jogadores. Direito dele, como comandante do processo Fui Vitorioso de Futebol do River, mas sujeito a riscos. E o risco chegou. Se ele tem só 10 jogadores e não tem nem goleiro, eu entendo que fosse sensato de parte da Comebol autorizar a inscrição de 2 goleiros em caráter emergencial. Porque é uma questão de saúde, é uma questão sanitária. Não pode um time de Libertadores ir para um jogo de Libertadores sem goleiro. Mesmo que o treinador tenha se equivocado ao não inscrever 50 jogadores e deveria ter inscrito, e o presidente do River deveria ter obrigado o seu treinador a inscrever 50 jogadores, porque é o que consta, os demais estão fazendo isso, mas ainda assim, que o Galhardo tenha cometido esse equívoco estratégico, Pedro, a Comebol deveria dar ao River Plate esse direito extraordinário, excepcional, de inscrever 2 goleiros, um titular e um reserva. Mas também porque não fez a inscrição, portanto a responsabilidade é dele, River, a direção do clube bancou que joga do jeito que tiver que jogar. Aí é uma questão de sensatez. Cabia, sim, a Comebol deixar a inscrição de 2 goleiros. Mas o Galhardo se atrapalhou na estratégia. Uma outra coisa que vocês estavam debatendo no programa, que eu acho que é bem interessante a gente colocar para os ouvintes no Sala de Redação, é a questão do Atlético Mineiro que aceita vacinar seus jogadores. Sim, sim. E aí vocês até falaram que o Grêmio Internacional tinha que dar uma nota. Eu acho que não precisa. O Grêmio disse que não. E o Inter disse que não. Tá dito, não, no caso, não, era o caso, Pedro, era o Inter só, não que o Grêmio. Tá, que está indo no Paraguai. Porque o Inter está no Paraguai, né? Ele tem no seu endereço futuro de hoje para amanhã e quinta-feira, o Paraguai, onde estão sendo distribuídas ou disponibilizadas as vacinas. Se o Inter desse uma nota, era uma nota exemplar, do tipo, tal como tínhamos dito um mês atrás quando a notícia surgiu, o Inter não vai furar a fila mesmo que fora das suas fronteiras. Eu aplaudiria muito essa decisão, que o Grêmio já tomou com o Romildo mais explicitamente, também 30 ou 40 dias atrás. Eu acho que não precisa nota, o que foi dito pelo presidente Alessandro Barcelos, eu tenho a absoluta certeza de que ele vai se conduzir nesse sentido. Agora, eu quero saber o seguinte, Maurício, essa questão do furar a fila. Se os profissionais da saúde foram vacinados, da segurança, que mais? Enfim, uma série de profissionais, os jogadores... Atletas das Olimpíadas. Atletas das Olimpíadas. Jogadores que estão andando para lá e para cá, indo para Venezuela, indo para Colômbia, indo para não sei aonde, eles também não são pessoas de risco, também não merecem a vacina. Mas Pedro. É uma boa colocação, mas eu quero lembrar que o Guerrinha trouxe essa boa vírgula aí. Eu também não concordo absolutamente com a vacinação de atletas só porque vão para a Olimpíada. Se a Olimpíada não pode bancar porque cada país tem as suas discrepâncias, ela que não aconteça ou aconteça com os países que tiverem jogadores, atletas vacinados dentro da sua legalidade, do seu plano de imunização. Então, não, mas vale ilegal não é, futebol, né, Maurício? Vale para o atleta da Olimpíada, tá? Não, não, não. Não há diferença. Mas não é ilegal. Não é ilegal. Não, não é ilegal, só não é correto, não é ético, não é bom para nós como sociedade, mas que jogadores são... saudáveis, então, jogadores que quando tem coronavírus, o máximo que acontece aí para dentro da sua casa, para se preservar, isso é que eles tenham isso vacina, é isso para mim soa como um tapa na minha cara, entende? Talvez não seja exagerado, mas é o que me soa. É, eu me senti tapeado agora, mas não me senti. Não, Pedrinho, não faça isso, não é com você. Não, são posições. Né? Não, eu sei, eu tô brincando. Mas já algumas pessoas me falaram, tá? E eu até fiquei de pensar assim, aí eu já fiquei meio em dúvida. Mas fica, o jogador é um profissional, o treinador tá lá, ele é um profissional. Eu sei que não morreu ninguém, ninguém teve problema nenhum, graças a Deus. Tomara que continue assim. Eu sei que esta bolha feita em torno do futebol, ela tem suas dificuldades, porque o coronavírus está aí e ele vem e ele ataca, e por mais que não te proteja, daqui a pouco em qualquer mínimo descuido, tá aí o River Plate, acontece. Né? É a prova. Tá aí o River Plate, exatamente. Guerrinho, o que que tu acha disso, Guerrinho? É, Pedro, eu gostaria que todo mundo fosse vacinado de uma vez por todas, entendeu? Independentemente de idade, de profissão, de atividade, essas coisas todas. Pra gente começar a se aproximar, não vai chegar à normalidade, mas se aproximar dela. É, eu entendo o que, que é. A Comebol não quer que pare o seu circo, né? Assim como na Olimpíada também não querem que pare a Olimpíada, né? Mas não, alguns setores terão que parar. Por quê? Porque falta vacina. Falta vacina. Eu sou um privilegiado, eu já me vacinei duas vezes, tu também, né? Ô Guerra, deixa eu corrigir uma injustiça que eu fiz aqui, desculpa lhe interromper, o Andrezinho Silva, muito atento, me traz a informação de que não é a mesma coisa atleta olímpico com atleta de jogador de futebol, porque no caso do Comitê Olímpico Brasileiro, cada dose aplicada em um atleta olímpico tem duas doadas para o SUS. Neste caso, eu retiro a informação de que é igual ao caso dos jogadores de futebol profissional. E até esse trago é que se a Comebol tivesse, Potter, a sensibilidade de fazer a mesma coisa, a minha crítica à vacina caía automaticamente, era 2-1. A Olimpíada está fazendo isso. Uma vacina para um atleta olímpico, duas vacinas para o SUS. No futebol, não. Eu sigo o Samori Wiki, que é um saltador da Sojipa, né, e é uma promessa olímpica, tá, ele está pré-selecionado, ele está pré-classificado para a Olimpíada, está disputando. E ele colocou exatamente isso que o André trouxe no Instagram dele, né? De que ele foi vacinado e que o COI, essas vacinas elas não saem, né, do lote dos brasileiros, é uma vacina que o COI envia, e exatamente, uma vacina para uma da sul-americana também, né? É, não mas sai do lote dos brasileiros. Não sai, mas a sul-americana não tem uma doação. Por exemplo, tu vai doar 50 vacinas pro Internacional e 50 pro Grêmio. E aí seriam mais 100 para pessoas serem vacinadas aqui em Porto Alegre, por exemplo. Isso a Comebol não faz. Perfeito. O que me parece é que a Comebol ela tem um esforço para manter o show dela continuando. A gente teve um jogo na quinta-feira passada que foi o absurdo dos absurdos dos absurdos. Atlético Mineiro jogando em Barranquilha e o pau comendo do lado de fora numa manifestação social. A Colômbia está em convulsão por uma questão de aumento de impostos, a população está nas ruas. E os jogadores pedindo para parar o jogo porque o gás lacrimogêneo da rua estava entrando no campo e os jogadores estavam com dificuldade. Foi parado 5 vezes, Léo. No primeiro tempo. Então, assim, Mas as pessoas não poderiam prever que ia ter um embate ali da polícia com os caras e que ia ter gás. Mas é que a Comebol marcou o jogo para a Colômbia, sendo que na semana anterior ela tinha adiado todos e aquele jogo ela manteve. É, o absurdo é esse, tá certo. E houve manifestações na saída do Atlético. Claro, os manifestantes, para chamar a atenção do continente, tem um clube brasileiro lá, um clube grande, um jogo de Libertadores. Eles foram para a porta do hotel, o Atlético teve de sair escoltado do hotel para ir até o estádio, era muito próximo o estádio do hotel. Mas teve jogo, por exemplo, que o River estava indo para o aeroporto na semana passada, e do nada, assim, não, espera que o jogo não é mais na Colômbia, o jogo é em Assunção. E aí o River voltou para sua concentração para esperar, e o voo fretado isso... no aeroporto. Não. Por quê? Porque a Comebol ela está forçando uma situação num continente que está em chamas por causa do coronavírus. Não, mas isso não é coronavírus. Não. Aí não é culpa do coronavírus. Aí é convulsão social por aumento de impostos que os colombianos não estão aceitando, que foi colocado pelo governo. Mas aí no Equador é o coronavírus, no Peru é o coronavírus. Não, sim, mas não na Colômbia. O River agora não tem jogo. Na Colômbia não, a Colômbia é uma exceção. Mas a Colômbia entra nesse lote da Comebol de fazer o show continuar a qualquer custo. Mas, Léo, tem momentos limite... que o futebol, Maurício, tem momentos que o futebol tem de esperar. Não, mas o meu infelizmente, limite infelizmente, relação... a gente vive não, disso. Não, mas eu quero saber o seguinte, tem a tua opinião, Leonardo, e tem a opinião de muitos colegas nossos que dizem o seguinte, porque o futebol isso, porque o futebol aquilo, porque não querem parar, porque o circo, porque não sei o quê. Bom, o futebol, ele é como o comércio. Ele tem seus interesses, ele é como a indústria, ele tem seus interesses. Se ele parar, os caras não vão ter salário. Não é o meu emprego. O cara já vai dizer, não, tu vive disso, teu emprego. Não, não. Ficamos 4 meses sem futebol, não perdi o emprego. Quero avisar para as pessoas que não é uma questão pessoal. Eu estou falando da questão do negócio. Então nós temos aviões que estão fazendo fretes, levando delegações. Nós temos hotéis que estão recebendo delegações. Nós temos restaurantes que estão fazendo isso. Nós temos massagistas, nós temos médicos, nós temos... Bom, ou como disse Romildo Bolzano no ano passado, que eu acho que foi uma sabedoria dele, quando a gente não sabia o que, ia acontecer, ele disse o seguinte, se o futebol ficar parado até o fim do ano, que abram todos os clubes. Eu disse isso para você 3 dias antes do Salas. Porque era uma ideia... E aí o meu limite, o Léo terminou ali para a gente debater... o meu limite não é a Comebol querer que o show continue. Eu também quero que o show continue mediante condições protocolares e sanitárias que garantam esta segurança. O meu problema é quando isto avança para um limite que ultrapassa o sensato, ultrapassa o razoável. Que o jogo mude em 2021 de um país para o outro, quando o time está indo para o aeroporto, é o limite que eu aceito porque é como dá para jogar. Agora, vacina furando fila dos planos nacionais de imunização, avança um limite que para mim é intransponível, que é o limite ético de vacina para quem é prioridade, para quem tem comorbidade, enquanto jogadores que são saudáveis, quando tem o vírus, ficam em casa, se recuperam felizmente e voltam a jogar. Mas vacinar esses caras para mim está equivocado. Concordo, a Comebol querer que o show continue, Léo, não indo a esse limite, não ultrapassando essa fronteira, não, eu não tenho nada contra. Eu concordo com o Maurício, Pedro, na questão da vacina, estou fechado com ele, e concordo que no ano passado, por exemplo, com todas as dificuldades, os clubes criaram um cinturão sanitário. Eu não considero uma bolha, porque ela é... A gente pode chamar com a palavra quem preferir. Mas foi um cinturão de segurança, e enfim, com todo o cenário que estávamos vivendo... Exemplar. Sustentou, criou uma estrutura que o campeonato pudesse continuar. Mas tudo tem um limite, Maurício, quando começa a interferir, por exemplo, em uma equipe entrar em campo com 10 jogadores. A Comebol que decidiu, Léo. Mas em 10, Pedro, em 10, sendo que não tem 2 goleiros. Eu acho que começa a afetar a qualidade do campeonato, e aí tu joga a qualquer custo, quando numa quinta-feira, como se fosse futebol de várzea, tu tem um jogo às 7 no Defensores Del Chaco e outro às 10h30. Ô, Léo, não pode. Aí tá afetando o campeonato. Foi uma decisão do River, é verdade. Agora, o River não poderia imaginar que seria cometido de 25 casos no mesmo dia, na mesma época, né? Ninguém pode prevenir. É, mas tinha o risco, né? O risco tem, o risco tem de tu dar bom dia e morrer de tarde, claro que tem. É, mas com o coronavírus por perto, o risco fica maior, viu, Guerreiro? 25 casos, pô, é demais. Mas em meio a uma pandemia, tudo bem, ninguém poderia imaginar isso. Agora, em meio a uma pandemia... Poxa, se tu tem como inscrever 200 e tu tem 200, escreve os 200, tu não sabe o que vai acontecer. Nós estamos em meio à pandemia. É que tem uma brecha que vai ser aberta aí para várias coisas. Eu não estou sendo aqui, eu posso estar daqui a pouco tendo uma opinião impopular. Mas enfim, tu tem a condição de escrever 50. Aí tu decide que tu vai escrever 30 ou 32 em meio a uma pandemia em que todo mundo está correndo risco, nós todos, os atletas também. Então, quer dizer, beleza, por se tratar de pandemia, também, eu acredito, concordo com a maioria de vocês, que deva a Comebol, mas espera aí, a pandemia, vamos abrir uma exceção. Mas, no meio, quando começou a competição e o River, através do Gajardo, sei lá quem, resolveu inscrever só 32, já existia a pandemia. Não custava alguém ter um bom senso. A primeira falta de bom senso sai do River, que em meio a uma pandemia resolve inscrever menos jogadores. O River Plate, quando enfrentou alguns times que perderam jogadores pela Covid, não pensou, né, em cancelar a partida. É, exatamente. Pensou. Então acabou a hipocrisia, deu. Acabou, já era. Tá exposta a hipocrisia. O River não quer cancelar. O River diz que eu jogo com 10, não tem problema nenhum. O que eu quero é abrir a possibilidade de escrever pelo menos 2 goleiros, só isso. Seria sensato. Eu jogo com 10. Ele não quer adiar nada. Sim, ele quer jogar. A nota do River, como lembro o Guerra, ela diz isso, e eles reconhecem que eles escreveram, foi uma opção que eles fizeram, né? Mas o que eu me refiro é, tu vai escrever 50 jogadores, mas nesses 50, eu tava vendo a lista do Inter aqui, por exemplo, o Inter escreveu 49, pelo que eu contei rapidamente aqui. Tem jogadores que são da base, são do sub-17, sub-18. O que eu me refiro, que é a discussão que eu abro, é que tu pode escrever 100 jogadores, não vai faltar jogador, mas é o nível técnico da competição, é a qualidade da competição. Mas tá no meio da Bordecaia, mas é excepcional, é uma situação de exceção. É o jogar por jogar, aí nós estamos jogando por jogar. Não, não é pra jogar, é pra atender o interesse comercial, e aí a qualidade técnica... Mas do próprio clube, pela sua sobrevivência, Léo. Pra atender interesse comercial, atender empregos, atender uma série de coisas que o comércio pede, que a indústria pede... Que as escolas pedem, que todo mundo pede, cada um faz a sua. E o futebol, particularmente, mais do que qualquer outra atividade que a gente possa citar, foi o que mais se cuidou nesse sentido. Agora, ainda tem problema? Sim, ainda tem problema. O River só tem 10 jogadores e 25 estão contaminados. É isso. O meu problema todo é o limite da exceção. A exceção é, você tá indo pro aeroporto, o Inter tá indo pro aeroporto Salgado Filho. O jogo era no Equador, passou pro Paraguai. Pô, que chato. É chato, mas é o possível. Então vai lá e joga. É uma Libertadores de exceção. Me dar uma vacina que vai furar a fila. Não, isso é inegociável. Maurício, diz o Dani Dubin, profissionais de educação física já foram vacinados, mas jogadores não podem ser vacinados do Paraguai com vacinas que não são destinadas ao Brasil. É uma leitura, né? É uma leitura, é um diretor do Internacional que tem conta para pagar no fim do mês, mas que precisa jogar para receber. Dani, porque... Deixa eu fazer o contraponto ao Dani, Pedro. É que na verdade, os professores de educação física estão vacinados porque isso consta legalmente do Plano Nacional de Imunização. Então não há nenhum problema em relação a isso. Se os professores de educação física constam como sendo prioritário, está perfeito, está no PNI. Maurício, o futebol não. A vacina não está no plano. A vacina da Comebol não está no Plano Nacional de Imunização. É essa a questão que eu quero colocar. Eu sei, tá claro. Então nós não está tirando vacina de brasileiro. Vacina, tá. Então, Pedro. Então, porque de alguma forma você está burlando uma fronteira para cumprir algo que está sendo oferecido além fronteira, mas você vai se beneficiar dentro da sua fronteira. Portanto, sim, você valeu de um artifício. É um contaminado a mais. Maurício, tu aceitou. Cada jogador que se vacinar, Potter, será um não contaminado a mais dentro da nossa sociedade, ou seja, um transmissor a menos dentro do nosso convívio. Numa pandemia, cada vacina vale, você tem toda a razão. E acho que eu concordo com o Maurício, mas o Maurício abriu uma exceção quando vem a informação do André Silva, né, dizendo que... Um por dois, dois por um. É. Exatamente. Bom, só para lembrar como é que foi feita essa vacinação, como é que está sendo feita. O presidente do Uruguai, não por acaso, as finais da Sul-Americana e da Libertadores serão em jogo único no Centenário, em datas diferentes, claro, né? O presidente do Uruguai conseguiu essa vacina diretamente com a China. O Uruguai é o país com uma população de 3 milhões e meio de habitantes, já tem quase 40% da população vacinada. Lá eles têm um cadastro que avisa as pessoas quando elas serão vacinadas, em que local e em que hora. Então o Uruguai, lá em novembro, talvez já tenha toda a população vacinada. E esteja vivendo o que os Estados Unidos estão vivendo. Posso até receber público daqui a pouco, lá em novembro. Nós estamos em maio, falta todo junho, julho, agosto, setembro, outubro. 5 meses. E a final da Libertadores é dia 21 de novembro, são quase 6 meses. Daqui a pouco tem público no Centenário. E aí só vai entrar lá quem? Vai poder entrar o torcedor dos times que vão chegar na Libertadores? Não sei. Dito isso, a Comebol perdeu uma chance de fazer a mesma coisa. Perfeito. Ela poderia ter falado para o presidente do Uruguai e falou assim: olha, bom, são 50 mil vacinas, né? E eles conseguiram. Para vacinar todos os times que estão participando, né? Porque são duas doses, sempre lembrando, né? Eles podiam ter pedido 150. Falar para o presidente do Uruguai: não, então me consegue com os chineses 150, porque cada jogador e comissão técnica que eu vacinar, e na comissão técnica tem pessoas mais velhas, tem alguns que já foram vacinados, né? Aí a gente dá um bom exemplo, exatamente, claro. O Inter vai lá e escolhe uma, sei lá, o asilo perto, não, mas o asilo já se vacinou, então tá, então coloca aqui junto, né, em Porto Alegre, aqui nesse posto que tem no Barra Shopping, soma-se essas vacinas para... Então, como é o perder um momento político... Faltou essa sensibilidade, perfeito. Que talvez até hoje ela pense, ela olha agora pro Coy e fala assim: putz, a gente podia ter feito isso, né? Mas na correria de vacinar... Claro. Não teria impactado da forma que impactou. Pra ver como a coisa é apenas pura fila. Bagé, pra ver como a coisa é muito mais política, né? É. Foi apresentada a ideia pelo deputado Comebol. Eu não aceitei. Aí o deputado voltou com uma ideia, Maurício. Não, mas se eu vou vacinar mais duas pessoas? Aí o Maurício, não, calma. Porque não está ainda dentro do PNI. Mas o PNI vai ganhar algo. Então acho que a Comebol ainda pode correr com o presidente do Uruguai e daqui a pouco catar mais 100 mil vacinas, o que, lembrando, é dificílimo. Tem país muito grande, muito rico esperando vacina chegar, né? Não é que não tem má vontade só. Sim, tem que fazer vacinas. Elas precisam passar por um processo, viajar, tem toda uma... condicioná-las, né? Distribuí-las. Tem uma logística aí complicadíssima no mundo para resolver 7 bilhões de doses. Mais que isso, né? São 14 bilhões de doses, né? Então, eu acho que a Comebol perdeu uma chance mesmo de fazer um movimento político. Ela pensou só no jogo dela, pensou só no show dela. E aí é que tá a minha... Assim como o comércio pensa no seu show, a indústria, a educação, todo mundo pensa. Nós pensamos no nosso show. A Comebol, Pedro, como organizadora do campeonato continental, a Comebol não está isolada da sociedade. Ela tem uma função social. Mas ela não alastrou. Aí é que está. Aí é que está a minha discordância, Titi. Eu sei, Pedro, que não. Ela não alastrou o coronavírus, porque ela cuidou de todas as delegações da melhor forma possível. Ainda assim, tem problema? Tem. Mas ela, mais do que ninguém, mais do que qualquer outra entidade, ela não tá... no mundo, ela está segurando. Ela tá vendo o próprio umbigo, de verdade isso. Mas ela abastece televisão. Toda uma cadeia indireta. Que quanto ao show continua, ela abastece um monte de coisas. A questão é o limite. Não é só ela que está ganhando com isso. Ela abastece muita coisa com isso. Tudo bem, Guerrinha, mas. Leonardo ganha com isso. Não, eu ganho com isso. Inclusive, a gente trabalha com isso, né? Claro. Mas ela tem uma função social que ela não exercitou. Assim, e aí eu concordo com você, Léo. Essa lembrança feliz, que o Potter, Maurício, fez, eu concordo com você. E aqui faltou eu dou essa meus sensibilidade. É claro, e eu dou meus parabéns ao presidente Alessandro Barcelos e ao presidente Romildo Bolzan, que não embarcaram nessa, ao contrário do presidente do Atlético Mineiro e do Atlético Goianiense. Porque os clubes de futebol também têm uma função social. Então, em vez de se privilegiar e pegar a vacina, eles que se engajem no vacina já. Eles que vão lá e reivindiquem a vacina. Mas vamos lá, já. E eles estão fazendo isso para não sofrer a mesma coisa que o River está sofrendo. Tá, Daqui a pouco perde pontos aí numas oitavas de final e terminado da Libertadores. Então vamos fazer o seguinte: os professores querem privilégio ao querer se vacinar? Não, eles querem porque é preciso. O cobrador de ônibus que ainda não se vacinou, eu gostaria que ele tivesse vacinado também. Eu sei que não tem vacina, eu sei que a Pfizer, o cara da Pfizer foi lá na CPI contar uma história que o Bolsonaro não assinou, e não assinou mesmo, uma bobagem do presidente, mas se tivesse assinado não tinha vacina igual, porque ele não tem para entregar na França, ele não tem para entregar no Japão, Japão só tem Pfizer. A gente entraria antes, Pedro, essa é a história. A gente receberia antes, porque o Brasil é um mercado gigantesco de milhões de pessoas. 215 ampolas. Seria mais, é um erro. Esse governo tratou muito mal a vacina. Não, isso é outra coisa, Potter. Isso é outra coisa. A gente não tem vacina para entregar, ela não entrega na Europa, Pedro, os caras querem estar neles lá. O Brasil é um dos países que melhor vacina qualquer coisa no mundo. E a Pfizer veio aqui porque ela enxergou que aqui haveria agilidade e haveria milhões de doses a serem vendidas. Não é porque eles queriam, não. O Brasil sabe vacinar, vai ser um exemplo pra gente. Nós vamos chegar primeiro no Brasil, porque lá eles têm expertise. Eles são craques lá na Europa, eles não sabem? Vacina muito menos, Pedro. Muito menos que a gente. Nós somos modelos. Muito menos. É um erro grotesco do governo Bolsonaro. Um erro. Não, erro não tenho dúvida. Cabal. Só que eles não é que assim, ó. Só isso que eu tô dizendo. Não é que tá. Eles cumpririam, Pedro, porque eles tratariam o Brasil de uma maneira diferente. É isso que eu tô discutindo contigo. Por quê? Porque nós seríamos exemplo da vacina. Age na vacina. Não tô sonhando. É isso que a empresa Pfizer procurou o governo brasileiro. Eles estavam andando, se era o Bolsonaro, a Dilma, o Temer, o Lula. Eles queriam fazer negócio. O Brasil. E aí eles olharam pro mundo. Eles queriam o Brasil, porque o Brasil tem milhões de doses a serem compradas. Sempre lembrando que são duas doses da Pfizer, né? Então são duas doses a serem compradas. E a gente sabe vacinar. Então a gente seria um exemplo. E os países procurariam a Pfizer, porque tem várias empresas fazendo isso. E aí o governo brasileiro ficou lá brincando, tá aí a palhaçada agora, hein? Nós tudo aqui brigando pela vacina. 1h31, Guerrinha, tu não sabe o que me aconteceu agora, Guerrinha. Opa, me conta. O Julinho mandou um recado pra mim. Opa, surgiu, foi só falar de vacina que ele surgiu, viu? Isso aqui que ele disse. Pedro, é muito mais sensato eles serem vacinados, porque indo de um país pelo outro, É muito melhor se está imunizado. É a opinião do Julinho. Mas eu não quero nem falar da opinião do Julinho, porque cada um tem uma opinião e fica bom assim, está tudo certo. Só falou ele sobre apareceu. Vacina, não falou mais nada? Não, só sobre vacina. Tá mas bom. Mas esse recado já deixa o Guerrinha mais protegido. Já está mais protegido, verdade. Chegou por... falar em proteção, né? Gimo Álcool 70 Aerossol. A proteção do álcool, aliada à praticidade do aerossol, Gimo qualidade comprovada. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam naquele molho de tomate para pizza, que só você sabe fazer, menos o Maurício Saraiva, que só sabe comentar e comenta muito bem. Obrigado. A vida Felipe. Acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. A Ruder está completando 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência espera fazer muito mais. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar. O Sala de Redação vai para o intervalo comercial. Vamos parar com as vacinas, parar com os problemas e vamos falar dos jogos da dupla Grenal, porque no meio de semana tem Sul-Americana para o Grêmio, tem Libertadores para o Internacional e no domingo, alô gauchada, esse é o meu Rio Grande, tchê, o meu torrão macanudo, minha terra abençoada, onde não falta nada, o Rio Grande tem tudo. Voltamos logo depois dos comerciais. Estamos de volta, esse é o Sala de Criação, 1:38, agora IES é Fiat, Fiat é IES, hein? Aproveite as super condições de lançamento em Porto Alegre, na Edu Chaves, em Canoas, na Getúlio Vargas, acesse iesafiat.com.br. O acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família, Aurora, Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, beba com moderação. Escuta, Potter, o que o técnico do Inter tem que fazer para que o Inter não seja surpreendido pelo Olímpia, um time que ele tocou 6-1 no Beira-Rio? Me conta aí. Posso responder com a voz Guerrinha? Pode. Começar a escala nos melhores. Já é uma boa saída. Bom, o melhor já começa, né, Pedro? A gente tem, né, nós colorados temos o Tyson, né, para jogar, né? Lembrando que tem muito colorado reclamando da liderança do Rodrigo Dourado, né? Querendo demitir o Rodrigo Dourado. Não, o Rodrigo Dourado é bom jogador. A gente tem que colocar pessoas perto dele que peguem a liderança para elas e deixa o Rodrigo Dourado jogar a bola dele, que é isso que ele tem que fazer. Então não precisa mandar fora, embora os melhores jogadores do Inter. E Dourado e Edenilson são dos dois, né? Os dois são, estão certamente entre os melhores jogadores do Inter. Agora talvez não caiba o Dourado essa super liderança que se imagina que ele tenha, e talvez não tenha. Tanto é que a notícia que se tem é que ele passa a capitania para o Tyson. Então o Inter tem um capitão e um jogador melhor lá na... Isso já é um alento. Continuam as lesões tirando alguns jogadores, mas eu acho que o time vai ser muito próximo do Grenal, Pedro. Claro, não sei se pinta essa ideia com o Nonato no meio, né? Porque tem o Tyson entrando por ali. Não sei se daqui a pouco pinta um falso 4-4-2. Mas eu acho interessante, né? Até porque o Inter o Inter vai entrar em campo, sempre lembrando, amanhã às 11 da noite, ou seja, acaba na quinta-feira, o jogo entre Deportivo Táchira e Always Ready. O jogo é na Venezuela, não é em cima que da que montanha. É bom pro Inter. O empate, o bom é que o Táchira não ganhe. O empate ou uma derrota do Táchira, né? Porque aí o Inter pode descontar. É a única coisa que não pode acontecer. Porque... os venezuelanos ganharem, Potter, é a única coisa que não pode acontecer. Porque exatamente. Aí pode criar um cenário que se o Táchira ganhar, Pedro, e o Olímpia ganhar do Inter, na última rodada eles fazem um jogo de compadre e empatam e o Inter está fora. E o Inter pode vencer por 1-0. Não, mesmo se o Inter vencer, Pedro. Mesmo se o Inter vencer, porque acontece o seguinte: o Táchira vai para 9 pontos, o Olímpia ganha do Inter e vai para 9 pontos. Aí tem Inter e Always Ready. Se eles empatarem, os dois vão para 10. E o Inter, se ganhar, vai para 9. Então o Inter tá fora. Mas então, o Inter precisa perder. Claro, o Inter tem que perder. Empatar, esse raciocínio caiu. Como disse o Guerrinha, o Inter joga por 4 resultados. O Inter joga pelo empate e por sua vitória. E joga pelo empate e a vitória do Always Ready na Venezuela. São 4 resultados que servem pro Inter. 4 resultados. Né? É muito resultado. Agora, perder... só que aí detalhe, né, Guerrinha? O Inter já entra em campo sabendo, né, se funcionou uma das noites ou não, né? Na quarta-feira, madrugada de quinta-feira, né? Então já tem essa pressão... pode ter uma pressão adicional. Porque a lógica é o Táchira ganhar do Always Ready. Essa é a lógica. É, tu, isso te interessa. Eu tô conversando aqui com um colega do ABC Color, tô escrevendo sobre o Olímpia. Ontem o Olímpia jogou pelo Campeonato Paraguaio, tá? E ele até estragou a festa do Libertad porque ele perde por 2-1 pro Nacional. Aquele time que foi vice-campeão lá pro São Lourenço, recente, né? Um tempo atrás. É, São Lourenço, é um time tradicional lá, mas menor. E ele perde de virada por 2-1. Eu tô conversando aqui com o Christian Mareco, que é repórter lá do ABC Color e cobre as coisas do Olímpia. E ele disse, olha, 8 titulares do Olímpia foram preservados. Porque esse jogo, ele é uma espécie de tudo ou nada pro Olímpia. A final, e assim, aí no WhatsApp que nós estamos conversando aqui, ele disse assim, e eles estão muito machucados pelo 6-1. Eu tô com a impressão, pelo que ele tá me dizendo, de que o Olímpia vai armar a guerra. Vai chegar pra jogar tudo e ainda tentar limpar. Se ele puder entrar limpar com canhão, metralhadora, pode ser, porque é um time ruim, né? Tomou 6 aqui, né? O Inter não vai perder pra esses babacas aí de novo, né? É que a responsabilidade é do Inter, né, Léo? É, e aquele 6-1, Maurício. A responsabilidade de ter criado esse cenário é do próprio Internacional. Exato. Né? Não, e aquele 6-1 retumbou muito forte, porque o Olímpia... Vão perder, bravos. Embora seja um time tecnicamente... seja um time tecnicamente inferior... Eu imagino que tomar um 6-1 no lombo deve pesar no ambiente interno e deve dar uma cobrança absurda. Porque, afinal, é o tricampeão da América, o Olímpia, né? É, tem uma camisa gigante, né? É o maior vencedor da Libertadores da América do grupo. O Olímpia é tricampeão, o Inter é bico. É que a gente diferencia o time e o clube, né? É. O clube é gigante, o time do Olímpia é sofrível, certo? Mas, Alex, a brincadeira que o Potter fez, imitando a voz do Guerrinha, ela cabe no seguinte sentido... Convicção é uma coisa, teimosia é outra. Um dos melhores treinadores que tivemos no Brasil, porque mas tem que identificar, da natureza do treinador, porque ele é uma linha tênue. Não, pois é, Alex, mas ele quer assim, ó. É claro, a fronteira não tem um rio, a fronteira não tem ponte, a fronteira é seca. Então, entre a convicção e a teimosia. Eu estou falando, por exemplo, que treinador, como a cabeça dele é que dança, Santana, ele se autoriza a teimosias porque ele vai... Ele vai morrer pela cabeça dele ou se consagrar pela cabeça dele. O melhor treinador que tivemos recentemente no São Paulo, bicampeão do mundo contra Barcelona e Milan, é o mesmo cara que não leva o Leão para a Copa de 82, que era mais goleiro do que a soma de todos os goleiros que estavam na Espanha. E por teimosia ele não levou. Então, nesse momento, nós temos um treinador, que eu não vou nem comparar com o Tele, que precisa revisar não conceitos, ele precisa revisar escolhas. Alguns jogadores que estão em fim de fila, em detrimento de outros que estão entregando muito pouco no campo, isso precisa ser revisto sob pena de que o Internacional pague caríssimo nesta quinta-feira. Pois é, Guerrinha, o que que tu acha? Pedro, eu acho que eu sempre fui a favor de escalar os melhores, né? Sempre. Ah, não pode jogar, bom, não pode jogar é outro problema, mas podendo jogar tem que botar os melhores. Agora eu fico, sabe o que que eu volto um pouquinho no tempo, eu não sou muito de voltar no tempo, eu gosto de olhar sempre pra frente, bem pra frente. Poderia imaginar que hoje dia 18, tá dando probleminha aí, dia 18 de maio, entendeu? A gente estivesse colocando em dúvida a classificação do Internacional no grupo que ele caiu. É. Quem é que poderia colocar em dúvida isso? Ninguém. Hoje nós deveríamos estar fazendo contas aonde é que o Inter, qual seria entre os melhores colocados a posição do Inter. Não, amanhã, Guerrinha, amanhã às 11 horas da noite, tu ia estar fazendo amor. Não, isso e não olhando o Deportivo Táchira e Always Ready. Estamos falando o Colorado, de algo real. O Colorado nunca imaginou, tirando a galera que trabalha no Beira-Rio lá para observar, né? E o Léo, que gosta de olhar esses jogos assim, amanhã vai ter audiência gigantesca esse jogo. É inacreditável isso. É pior do que o Guerrinha não vai poder comparecer. Porque Inter e Olímpia seria grande de qualquer maneira, Guerrinha, entende? Agora, Deportivo Táchira e Always Ready se tornar um jogo gigante para as pretensões do Inter, é o Inter que criou isso aí. É inacreditável. Então, amanhã é uma noite a menos de loucuras do Guerrinha para poder olhar futebol. Eu acho que o Inter vai sair dessa enrascada aí, vai sair. Só que aí tem uma outra pergunta. O Inter tem bola para chegar até onde na Libertadores? Mas aí vai chegar zagueiro, vai chegar lateral esquerdo, vai chegar gente no meio campo, mas vai adentrar mais dinheiro? Time. Mas estão contando com a Mega Sena de quarta-feira? Ah, dinheiro a gente consegue. Mas o Inter vai vender jogador nessa janela, hein? Tem 40 milhões quarta-feira, será que jogaram lá no Beira-Rio? Acho que sim, né? Tem time devendo pro Inter, tem saídas previstas. Presidente Alessandro Barcelos, presidente Barcelos é muito responsável e pé no chão. Presidente Alessandro Barcelos, o senhor não pode continuar gestões que apenas gastam. O senhor tem que se preocupar em reorganizar essas finanças. Não caia nesses pensamentos aí, sonhadores do Potter de contratar. Não precisa. Eu diria pensamento mágico, não ouvi, né, Bagé? Esse hipócrita. Olha a hipocrisia do Bagé. Tem que reorganizar. E nós, gremistas, passamos por esse processo. O Bagé está aceitando R$1,5 milhão pelo Douglas Costa. Nós, gremistas, passamos por esse processo. Já falei várias vezes aqui, quando o presidente Romildo precisou cortar na carne. O presidente tinha lá salários milionários de vamos lá. Tu não vai trabalhar no açougue, não renovou, já que tem que cortar na carne. Não, Moreno, renovou, não renovou Moreno, não renovou Barcos. Zé Roberto, não renovou Barcos. O Barcos é um dos jogadores mais caros da história do Grêmio. Graças então, a Deus que ele não renovou. Não trouxe o Ricardo Oliveira, que estava voando por uma diferença de 20 mil, e ninguém no Inter está fazendo esse trabalho. Presidente Alessandro Barcelos, sorteio meu apoio. O senhor precisa parar de contratar e precisa reorganizar essas finanças. Mas o Grêmio tem dinheiro para pagar o Douglas Costa, aquele montão de dinheiro? Tem, graças a esse trabalho que foi feito lá atrás. E mais, o Grêmio não tem mecenas. O Grêmio tem cada negócio de caixa. É um negócio. O Inter trouxe um dos jogadores mais potentes, o Shakhtar Donetsk, sem gastar muita coisa. Trocando o salário de um pro outro. Mas é o caso do Douglas Costa. Olha só, não tem só jogador caro para vender, Bagé. O Thiago Santos não é o jogador mais caro do mundo. Mas é o caso do Douglas Costa. Se tu pegar ligeirinho ali. Não, o que eu tô falando é o seguinte: dá pra contratar o Everton Cardoso, o Vitor Ferraz. Tu pega 3, 4 jogadores, tu paga praticamente o Douglas Costa. Exatamente. Então o Inter tem algumas saídas pra acontecer. Mas essa e proposta, pode ter sim, pode ter bons negócios, trocando. O Santos, por exemplo, tá rolando um papo aí do Felipe Jonathan, né? É ele, né? O lateral esquerdo do Santos. O Santos deve uma grana pelo Sacha. Fez gol no Boca. Exatamente. Tem negócio aí. Você tá devendo jogador, grana. Hein? Vai pra lá. Foi eleito jogador da semana na Libertadores. E detalhe, olha o que é o futebol brasileiro, Potter. O Sacha, ele nem no Santos mais está. Tá no Atlético. O Santos comprou, vendeu pro Galo e ainda não pagou de quem comprou. É 8 milhões. Só o futebol permite isso. O Santos deve 8 milhões pro Inter. O Inter ofereceu, pela informação que tá correndo, ofereceu 3 milhões. E aí pedalaria o resto, os outros 9 milhões para a longo prazo. Mas há uma boa notícia aí, Léo. Há uma boa notícia aí. O Internacional está tentando contratar. A grande notícia é que o Inter está olhando para o Moisés e está falando assim, ó, não está rolando. Não, está entendendo onde é que estão os furos da bala, onde é que estão os furos na água. O Moisés entrega muito suor, Pedro. Mas tecnicamente é um jogador menor. Olha, eu estou falando só de desempenho profissional, por favor. Ele sua entrega em bicas, mas para jogar no Internacional com as pretensões que o Inter tem, a condição técnica do Moisés fica devendo. O que me disseram? O Maurício tem informação, Leonardo. Uhum. O Santos ainda não pagou. Agora tu informa para eles que do Atlético Mineiro eles também não vão receber. Aliás, o Atlético Mineiro pagou 30 milhões na FIFA esse mês com o dinheiro do Menin lá. 30 milhões pagou na FIFA. Você quer pagar na FIFA? É depois do cartório, depois do... E na bucha, né? Imagina, o cara que tá devendo aí, que tá me ouvindo, é mais ou menos isso. O Santos, por exemplo, comprou o Soteldo do Aspato, não pagou. E agora ele vendeu o Soteldo e todo o dinheiro, o Santos não viu um centavo, todo o dinheiro já foi direto lá pro clube chileno e o Santos ainda deve pro clube chileno. Tem duas informações do departamento médico do Grêmio, né? O Churin tá com um desconforto muscular e por isso que ele não viaja pra Venezuela. E o Luiz Fernando foi constatado a lesão grau 2, uma entorse grau 2 nos ligamentos do tornozelo e ele para menos por 3 semanas, inicialmente 3 semanas. E um detalhe, Pedro. Coitado, acabou de voltar de uma lesão. A lista dos jogadores que vão para Venezuela. Essa lista tem 21 jogadores e só tem 4 que não são formados na base. É incrível. De 21 jogadores, 17 têm algum período de formação na base do Grêmio. E o castigo que o Potter se refere é a presença do PP. PP está relacionado para viajar para Venezuela. PP ainda está no Grêmio? Vai para Venezuela. Vai conhecer Aragua, inclusive, não só tá no Grêmio, como vai se hospedar e conhecer Aragua. Rafael de Vério deu uma boa, Léo. Disse assim, sabe qual é o maior castigo? É relacionar, levar ele e não botar para jogar. Mas a lista do Grêmio tem duas boas notícias, né, Bagé? O PP tá fora do Grêmio desde o final do ano passado. O Darlan vai para Venezuela. O Darlan é reserva no Grenal de domingo, né? O jogo é quinta. O Ricardinho tá indo também, que foi aproveitado. Jean-Pierre tá voltando. O Thiago Santos não tá relacionado, né? Essa notícia do Potter é preocupante. O Darlan é reserva no Grenal de domingo. Tá? E eu concordo com o raciocínio. O Thiago Nunes, a melhor coisa que ele fez no Grêmio foi dar uma ajeitada no meio campo, que era um desastre. Mas é pela volta, acho que do Jean-Pierre, Pedro. Talvez o Thiago Santos com possibilidade. Tu tá louco? Mas é que talvez tenha a possibilidade do Thiago Santos jogar. E aí, o Léo Pereira tá indo? Não, o Thiago Santos joga. Também tá indo? O Thiago Santos, o Mateuzinho e o Darlan. Ele arrumou o time. Mas e o Darlan, o Maurício pegou bem. O Darlan tá jogando como nunca ali naquela função, fazendo lançamentos, assistências e tal. E aí tá se fora. Se ele tiver o Thiago Santos, pra mim tá desenhado o meio-campo. É Thiago Santos, Maicon e Matheus. E tem a volta do Jean e do Pinares. Eu acredito que o Maicon vai dar. Quase depois o mesmo que aconteceu... problema que deu domingo passado, quando ele botou dois jogadores pesados, lentos e tomou um chocolate. Mas quem eu seria daí pro Grenal? O Darlan é o candidato, né? O Darlan é candidato a titular, o Jean-Pierre, dependendo do que faça a quinta, fica à disposição. Porque mas o Darlan vai fazer na Venezuela, Maurício? Não, mas aí é compor o grupo, né, Pedro? Tem que ter gente que daqui a pouco fica no banco de reserva para você ter a quantidade de gente suficiente. O desgaste de um cara com 20 anos do Darlan por viajar de avião é menor que o meu ou o seu. O Léo Pereira não tá. Não Léo tá. Pereira não tá. Foi relacionado. Então, para aí. Foi relacionado o Léo tá Grenal. Tá aí, porque o Luciano não se machucou, então é melhor deixar o Léo Pereira aqui, porque ele é imediato. Então, o Léo Pereira, o Matheus Henrique estão escalados no Grenal. Esses dois caras estão no Grenal. Isso né? Aí abre as possibilidades de Jean-Pierre, Maicon, Lucas Silva, Thiago Santos, claro. Vaga. Se tiver apto, joga o Thiago Santos, né? Hoje não, titular absoluto do Grêmio. Tu tem Thiago Santos e Matheus Henrique escalados. Pelo que eu tenho de informação. Se o Thiago tiver liberado. Tá. Então tem uma dúvida, que aí teria Darlan, Maicon ou Jean-Pierre. Pois eu acho que o Maicon. Ou Pinares. Eu acho que o Maicon agora não joga. Não começa. Também acho que não. Acho que não. Eu acho que começa ou Darlan, e dependendo do Jean-Pierre. Daqui a pouco ele bota o Jean-Pierre lá nesse jogo de quinta-feira. Não bota o tempo inteiro, bota 45 minutos para ver como é que tá, né? E preserva ele pro Grenal. Eu acho no que clássico, ele, Guerra. Ele pensa por aí. No clássico ele faz uma inversão no intervalo, porque o Matheus estava jogando mais à frente, aí estava dando o problema que o Pedro referiu, do Lucas e do Matheus e do Maicon, de não encontrarem os meios do Inter. E aí ele inverte, ele bota o Maicon mais à frente e puxa o Matheus para trás. Eu queria falar isso aí, Léo. O Grêmio melhora ainda com o Maicon. Não é a entrada direta do Darlan. A movimentação dos laterais, o Grêmio que tem qualidade. Né? Na hora que foi pedida a qualidade ofensiva dos laterais do Grêmio, apareceu a qualidade ofensiva dos laterais do Grêmio. Principalmente do Diogo, né? Que sobe muito. Do Inter é difícil pedir isso pro Moisés e pro Rodinei. Não é a característica de cada um. Eles são bons marcadores, correm, raçudos, mas não chegam muito bem na frente. O Rodinei tá fazendo um bom ano contra adversários mais frágeis. Quando surgiu um Grêmio mais preparado, o Rodinei jogou menos. Né? Tudo bem, tá aí, é esse mesmo. Os confrontos vão ser assim mesmo. Agora a gente precisa de mais. A gente, de novo, Inter, precisa de mais qualidade. Ainda bem que o Inter tá procurando um lateral esquerdo. Isso é uma grande noite. Parabéns, Maurício. Obrigado, Maurício. Porque era isso que eu tinha que prestar atenção. Mas não, esse é bom jogador, né? Mas sobre esse jogador, o Léo, teve um. Claro, é aquela coisa assim. Ah, especulações que poderia acontecer. O Santos teria interesse no Léo Xu, jogador do Grêmio. Que fica muito claro que não vai ter espaço nesse momento no Grêmio. E aí, entre essas situações que surgem de WhatsApp, olha, o repórter tal, da rádio tal, falou que pode acontecer isso. E se cogitou também o Felipe Jonathan nessa troca do Grêmio com o Léo Xu. Eu sei que o Grêmio tem o Diogo Barbosa, que tem o Cortez, que tem o Guilherme Guedes, mas chegou a se falar nisso muito mais pelo interesse do Santos no Léo. Claro, o Santos também pode combinar com o Inter a troca por algum jogador. A questão do Santos com o Inter, Bagé, são esses 8 milhões de reais. Pagar a dívida. Que ele, entre aspas, resolveria esse problema. Né? O Santos não deixa tem outro lateral. Ficou nada, não é ficou nada do Yuri Alberto? Não, o Yuri Alberto saiu livre. Não. Saiu livre. Foi um erro do Santos. Mas não houve um acerto para entrar um dinheiro lá, não sei o quê, para liberar os documentos. Se ele tem parcela ainda, não sei. Eu acho. O Santos acho que ainda tem parcela. Acho que tem, que o empresário precisou botar a mão no bolso para pagar. Deixa eu lembrar aqui, Guerrinho, que empréstimo consignado, sem saídas de casa, empréstimo consignado é para nós, Guerrinho, que já estamos aposentados no INSS, tá? INSS, tá? É com Agibank. Acesse agibank.com.br e contrate o seu em poucos cliques. Crédito sujeito a análise, consulte condições dos produtos. Plano de saúde empresarial SulMed Smart. Contrate a partir de R$ 27,40 por mês. E você pode economizar com os painéis solares VEG da metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Ainda tem muito sala de redação para você, tá legal? Estamos de volta, 2:04. E lembrando para você, trate seu carro com carinho, entregue ele para Zé Pneus, porque ela tem pneus, ela tem suspensão, ela cuida da suspensão, da geometria, balanceamento, troca de óleo, amortecedores, enfim, a Zé Pneus cuida de tudo, está fazendo 25 anos e conta agora com 42 lojas. É, a última que abriu foi lá em Flores da Cunha, tá? Então, não esqueçam. Trate seu carro com o carinho que ele merece. Leve na Zé Pneus. A Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, é Direito para a Vida. Acesse o site fmp.edu.br. Um abraço ao Silvio Teitbaum, que é o CEO da FMP e que está sempre ligado aqui no Sala de Redação. Para Calcário e Argamassa, confie na FIDA. E mais uma vez, um abraço para o professor Delmar da Facate, que está completando mais um aninho de vida. Deve estar com uns 42, 43 aproximadamente. Guerrinha, que o homem tem que fazer quinta-feira? Quem é que tem que entrar? Tu quer os melhores? Quem são os melhores, na tua opinião, Guerrinha? Fala com a voz Guerrinha, Guerrinha. Pedro, eu acho que a escalação vai passar muito pelo resultado do jogo de amanhã. Entendeu? Porque se o Táchira ganhar amanhã, o Internacional precisa marcar ponto no Paraguai. E aí, muito provavelmente, terá que ser muito mais ofensivo. E quando eu digo isso, é com Yuri Alberto e Galhardo juntos. Aí daqui a pouco, se não for tão urgente essa medida, que o Táchira não ganhe, e o Inter vai enfrentar na última rodada um adversário com todas as chances aqui no Beira-Rio de fazer 3 pontos, não vai fazer se... sei lá, se o Garcia prendeu o Zorro, né? Aí pode ser que o Inter adote a mesma formação que vem adotando. Mas, Guerrinha, com Maurício e Palácios, essas coisas assim. Claro que isso é o que o Guerrinha pensa, né? Mas avaliando um pouquinho na cabeça do Ramires, o que ele vem apresentando pra gente é: ele tenta casar um combate às virtudes do adversário junto com a ideia de futebol dele. É mais ou menos isso que ele cola, ele quer ter a bola. Então, Guerrinha, eu acho que o que mais vai pesar na escalação talvez nem seja o resultado da quinta-feira, né? Porque o jogo começa na quarta e acaba na quinta, de madrugada. Eu acho que é muito mais como ele está enxergando o Olímpia. O Olímpia vem mais mordido, vem com chance de classificação. Depois dos 6, parecia que o Olímpia estava morto, né, na competição. E estava morto contra o Always Ready. Acha um gol no último minuto ali. Aliás, tem uns 2-3 ataques de contra-ataque. A Orelete botou bola na trave, o goleiro pegou, foi uma espécie de massacre com contra-ataques do Olímpia. O Olímpia, ele atacou também nesse processo aí. Então, Guerrinha, eu acho que na verdade o Ramires vai muito mais entender quem é o Olímpia, claro, tentando pegar algumas informações de qual escalação vai ser. Então o time, acho que ele já vai estar escalado na quarta-feira. Acho que ele já treina na quarta-feira no Paraguai, já com o time escalado. Só pensando Olímpia, no Olímpia. Que hora o Olímpia é melhor? O Olímpia 21 é melhor. Horas o Inter. E o outro às 11. O Olímpia é melhor que o Táchira ou não? Me parece ser, Guerra. Me parece ser melhor. Nada que mude o curso da humanidade, mas é melhor do que o Táchira. O meu medo em relação ao Ramires é que ele deu na entrevista pós-jogo, e até como forma de defesa naquele momento, né, que há que se compreender. Eu não vejo nada, eu não ouço nada em relação ao que se diz na imprensa esportiva, ao noticiário, enfim, a imprensa que cobre a atividade dele, em última instância. Ele tem todo o direito de fazer isso, não é o único. E há outro tanto de gente que diz isso e vê tudo, o que também é do jogo, tá? Mas eu tenho algo que ele minimizou a pressão, né, Maurício? Tentou minimizar. Bem, eu no lugar dele provavelmente fizesse a mesma coisa, Alex, mas essa história de que cada jogo você faz uma espécie de mapeamento do adversário e adapta seu time ao adversário, eu tenho dificuldade com isso. Eu sei que é moderninho, eu sei que é contemporâneo, mas eu gosto da ideia de um time que é sólido o suficiente para que o outro time se preocupe com ele na mesma proporção ou mais. Claro, se eu falar do Flamengo do Jorge Jesus, aí é fácil, todo mundo se preocupava com o Flamengo e o Flamengo fazia sempre o dele. o de 81 também, o Inter dos anos 70 também, o Grêmio campeão com o Tite em 2001 também, perfeito. Mas esse Internacional que não está pronto, é, cada vez que há um jogo, se ele muda peças ou desenhos de um jogo para o outro, e às vezes dentro do próprio jogo, como no Grenal, em que o Yuri Alberto circulou por três lugares diferentes, aí é preocupante, porque o cara não capta, não fixa a ideia de jogo, Pedro. E aí demora mais. O Potter disse ontem aqui que o Grêmio é melhor que o Inter, o que eu duvido. Eu acho que eles meio que se equivalem, tá? Agora, contra o Olímpico, contra o Tátira, o Internacional tem que botar a bola na boca deles. É, não tem nenhuma pressão, né, Pedro? O Olímpia quer montar uma guerra, como disse o repórter. A guerra, ela só é tática, técnica e física. E não pode ser mais nenhuma, sim, porque de ambiente não é. Né? Um ambiente que às vezes atrapalha, certamente, algumas delegações e tudo mais. Eu sei que o ambiente pode atrapalhar, sim. Na Libertadores ainda atrapalha, né, o ambiente. A gente teve uma final de Libertadores que foi cancelada e foi pra Madrid por causa de um ambiente, né, naquele super clássico entre Boca e River. Agora não tem isso, né? O jogador. Aí entra de novo guerrinha, tipo assim, sabe? O Olímpia, ele não tem mais nada a fazer além de jogar bola. Claro, ele pode correr mais que o Inter, querer mais que o Inter. Mas no final das contas, pesa, né? Não, pesa, mas o Inter quer, Potter. É o não, o Inter tem que querer, né? O Inter não quis durante alguns minutos lá na Venezuela, Pedro. O Inter não quis, né? Em alguns minutos. Ele achou que estava definida a coisa. Mas o combo lá é o jogo do semestre, né, Bagé? O jogo do Olímpia. E o Maurício observa bem que o Ramires tem como prática olhar o adversário e escalar o time. E daqui a pouco está passando pela cabeça dele como esse Olímpia vem jogando para cima. Léo, só para te corrigir, quem fez essa observação muito sensata aí, e das poucas vezes que eu falo de futebol, que eu não sei nada de futebol, fui eu. Não foi o Maurício. O Maurício ratificou a minha observação. Sem querer. Então, quando eu falo de futebol aqui, Léo, que eu só falo bobagem, por favor, não é verdade. Eu falo não uma é coisa decente. Não é verdade, pode ser. Eu não estava no sala, Pedro. A manifestação que o Maurício queria fazer e que o Potter fez. Obrigado. No sala ninguém fala bobagem. Ninguém fala bobagem. Mas agora não, sim. Potter, então, pegando a tua manifestação, e é realmente isso, o Ramires, ele escala o time conforme o adversário, esse Olímpia vai agredir o Inter, vai vir pra cima do Inter. E talvez seja o momento, por exemplo, já que no domingo que o Caio Vidal ser o jogador do espaço, de ele apostar numa postura um pouco mais defensiva ou com as linhas mais recuadas e colocar um jogador que tenha o contra-ataque, que tenha a velocidade. Ô, Léo, pode ser que surja um Caio Vidal. Eu tava pensando aqui de grandes adversários que o Inter enfrentou fora de casa, né? Grandes adversários ou grandes jogos que se tornaram grandes pela obviedade. O Inter enfrentou Always Ready na montanha, tirei. Venezuela, o Inter domina o primeiro tempo sem ser massacrante, sem conseguir fazer gol, mas domina. O Inter corre um risco. A melhor chance foi deles. É deles, né? Mas o Inter não corre risco, né, Pedro? O jogo é dele. O Inter falha numa bola saída ali rapidamente, mas beleza. Aí começa assim o segundo tempo. Consegue o pênalti estando em cima, faz o gol e relaxa e perde a partida. Lá no Olímpico, lá na Arena, no primeiro turno, na primeira fase lá no Grenal, o Inter tem a bola no pé, não agride nada, não acontece nada no jogo. Mas não é o Grêmio que domina o jogo. O Grêmio acha aquele gol com uma categoria do Léo Xu e merece a vitória, porque o futebol é isso aí. Eu tô curioso agora, porque é um time com camisa, é um time, né, que tá vivo na competição, que vai fazer o jogo do semestre, de como vai ser a postura do Inter. O primeiro jogo o Olímpia tava desfalcado ou tava com praticamente Tava o que eles queriam, achavam que era. Como diria, o Guerrinha tava motivado. Quanto foi o jogo? Sim, mas é o placar. Mas aí, Bagé, era em casa. Eu tô curioso. Eu tô curioso pra ver esse papel fora de casa. Se fosse o defensores do Thiago bombando, poderia ter um ingrediente. É que o Léo coloca ali. O Inter fez goleada também aqui no Beira-Rio em cima do Táchira. Bom, aí sim, aí que tá. Eu quero saber se fora de casa ele vai fazer isso ou ele vai botar o Capidão para contra-ataque. É isso que eu quero entender. Até onde se sabe, o Táchira não poupou ninguém. O Táchira veio com força máxima aqui, tomou um monte. Aí foi lá e ganhou do Inter. Tem um ex-dirigente colorado, muito ganhador, que me disse uma frase essa semana que é perfeita: time que não ganha fora de casa não ganha título. E o Internacional até agora fora de casa não ganha de ninguém. E é verdade. esses dois jogos... nem tu, Guerrinha, tu só risca na caixa. Tu fora de casa, tu não existe. Não ganha título. Eu não risco mais em lugar nenhum, Pedro. Eu tô mais retrancado que o Auschwitz fora da montanha. Ah, fora de casa, Guerrinha. Fora de casa, se empatar, já é negócio. Vou falar pra ti um troço sério, Guerrinha. Essa Comebol realmente é um desastre. Marca jogo às 11 horas, eu tinha marcado um tirinho com a velha e morreu. Ô, Pedro... Meu pai. Tá se falando... A gente falava pouco aí sobre... Agora só na Copa do Qatar. Só tá. 2022. Vamos voltar pra realidade agora, sem ficção. Tu pega, por exemplo. Não, mas Bagé, ele tá se preparando, Bagé. Não é ficção. Não é todo dia. Ele tá treinando. Tava marcado já pra amanhã, entendeu? Mas não, ele tinha jogado Super Grenal. Tava tudo certo, Bagé. O Inter atrapalhou. Isso se chama justificativa. Essa ficção. Essa entidade. Que só faz barbaridades, bora com o jogo às 11 horas. Ah, para. Ô, Pedro, a gente falou um pouco aí de possibilidade de reforço e tal. O Grêmio está repatriando um menino que foi criado aqui na base do Grêmio, que depois foi para o Cruzeiro e que agora estava jogando o Campeonato Português no Famalicão. É o Jonathan Robert. Ele tem 21 anos. É um meia, né? Ele joga até de lateral esquerdo, já jogou algumas vezes assim, mas é um meia daquele estilo que gosta o Thiago Nunes. E é um menino que está vindo a custo zero, porque ele ficou emprestado aí mais de uma temporada, jogando não num clube grande de Portugal, mas fazendo boa campanha, sendo titular, fazendo gols, é cobrador de falta, e deve estar chegando nos próximos dois dias aqui à capital, para ser reintegrado ao grupo, também com o pedido do Thiago Nunes. Ele foi, legal. Ele foi eleito craque do Brasileirão Sub-20, da Copa Ipiranga. Ele é muito bom jogador. Bom, olha aí, hein? Tá. Então vamos fazer um intervalo comercial, você não marcou 2h15, e logo depois a gente volta, porque ainda tem muita coisa para dizer nessa sala de redação, né? Voltamos em seguida. Estamos de volta com sala de redação, 2h19. GZH tem uma matéria interessante. Com o novo preparador, Grêmio resolve problema físico e não sofre gols no segundo tempo há 5 jogos. É o que diz o título da matéria do repórter Rodrigo Oliveira. Ele tem razão, Bagé? Tem total razão. Inclusive ontem, nós ainda comentando a respeito do Grenal vencido pelo Grêmio no domingo, e eu chamava atenção para isso. O Grêmio, ele consegue se impor um pouco mais de forma competitiva. Eu não entro naquela questão assim, ele subiu as linhas. Não, o Grêmio está jogando dentro do campo do adversário. O Grêmio está tendo, de certa forma, uma maneira diferente de jogar, que há bem pouco tempo a gente reclamava. Primeiro, tem dois fatores aí, e claro que nos dois se enquadra o Everson Pimentel. Primeiro que quando ele foi buscado no Red Bull Bragantino, nós tínhamos o que de mais palpável sobre o trabalho dele? Uma temporada de 2020 que o Bragantino é conhecido pela força do Claudinho e pela força física, e uma temporada de 2019 na Série B em que sobrou fisicamente também o Bragantino. E o comparativo que o Grêmio tinha era de um profissional que infelizmente chegou no Grêmio e não conseguiu desempenhar essa função da preparação física. Bom, por que que eu estou citando isso? Porque a chegada do Thiago Nunes, que repete time, não é só baseada na vontade do Thiago Nunes de repetição de time, mas porque ele consegue já uma mudança de lastro da preparação física com esse profissional que acabou de chegar. O Grêmio trabalha muito, Pedro. O Grêmio ontem estava treinando no período da tarde. Em momentos recentes, o Grêmio ganha um Grenal na casa do adversário em final de Campeonato Gaúcho, tendo o jogo de Sul-Americana no meio da semana, folga na segunda-feira. Não, o Thiago Nunes levou todo mundo para o campo, trabalharam exaustivamente pelas mãos desse profissional. O Everson Pimentel já mostra um resultado muito prático no Grêmio. E ele teve o início do trabalho. Desculpa dele. Desculpa a minha ignorância, o Thiago Nunes COVID, vai, né? Vai pra Venezuela ou não vai? Fica treinando. Vai. O Thiago Nunes vai. E o Everson, ele teve Covid, né, Bagé? Isso atrapalhou também o começo do trabalho dele. Mas há uma nova metodologia de trabalho no Grêmio. O que tu manifesta do Thiago Nunes, por exemplo. Essa é outra característica. O Thiago Nunes vai à Venezuela. O jogo é em Caracas, né? Eu tinha falado brincando que o Pepe iria conhecer a Aragua, não, é em Caracas. Mas o Thiago Nunes vai acompanhar a delegação. O Grêmio está treinando mais. Mas sabe mais. Por que é tão isso importante, é manifestado, Léo, nos bastidores. É importante. Eu ouvi você falando sobre isso e tive a mesma sensação, mas eu acho importante o Thiago Nunes estar lá. O jogo vale zero em termos de classificação, porque o Grêmio virtualmente está lá, vale um ponto em seis, vai conseguir, pronto. Mas os caras que estão lá, Léo, eles precisam ter em mente, os jogadores, que o jogo pode não valer nada para a classificação e pode valer uma enormidade para a carreira de cada um. Se alguém fizer Copa do Mundo na quinta-feira, ganha a admiração do seu treinador e se jogar bom futebol, entra na fila. não é um jogo para os remediados, não é um jogo, tirando o PP que está nessa situação, e o Alex até brincou que estava indo de castigo, mas fora a situação do PP que vai jogar no outro lugar, quem vai ficar no Grêmio tem que pegar esse jogo como meta, como Copa do Mundo, como estreia de Copa do Mundo. E o Thiago Nunes, ao invés de um relatório, ele quer ver isso de perto. Eu gosto disso. Mas e tem uma outra situação prática, né, Maurício, em cima desse teu raciocínio. A preservação só está acontecendo, primeiro, porque ele dobrou a quantidade de pontos em relação ao segundo colocado. Segundo, porque ele ganhou o primeiro Grenal decisivo do Campeonato Gaúcho. Aí ele deu uma respirada. Porque os 7 primeiros jogos ele buscou com elástico puxado o tempo inteiro, fazendo algumas alterações, mas só trocando jogadores por questão de lesão ou outro problema, né? Ele não saiu preservando, ele esticou, ele puxou a corda, e aí quando ele atingiu os primeiros objetivos, ele deu uma descansada. Tem razão. E tem algumas observações que a gente consegue fazer na lista, por exemplo, tem dois jogadores que a gente sabe que estão fora dos planos do Grêmio, mas eles estão totalmente fora. Paulo Vitor e o Everton, nem nessa lista eles estão. Mas o Vitor Ferraz está, Bagé. E esse é um jogador que o Grêmio também pretende negociar, até para aliviar a folha, porque só nesses 4 jogadores, a gente está falando desses 3 jogadores, Paulo Vitor, Everton e Vitor, dá quase um Douglas Costa, né? Mais um pouquinho dá um Douglas Costa. Mas o Vitor Ferraz está na lista. E chama atenção também, o Bagé fala muito desse jogador, e eu gostei das poucas oportunidades que ele teve, eu queria vê-lo mais, é o Vitor Bobsin. Até porque o contrato dele vai até o final do ano. E eu gostaria de ver mais. Já está em tratativas, é. Esse é um jogador, Léo, que tem passaporte espanhol. Então, ele não renovando, ele não conta como, por exemplo, estrangeiro para uma negociação na Europa. É um jogador jovem ainda, né? Tem mercado. Exato. E teremos mais Ricardinho, né, Bagé? Desde o começo. Ricardinho. Fernando Henrique viajando também, né? Que é um jogador que está ganhando mais espaço. Pois é, Bagé. Esses dois jogadores, o Fernando Henrique e o Bobsin. O Fernando Henrique, esse, quando eu vejo jogar, eu fico encantado com ele, né? Pelas poucas vezes que eu vi. O Bobsin eu não consegui ver ainda, muito pouco, quase nada. Mas são jogadores que o Grêmio parece que não tem um aproveitamento mais imediato para eles, ainda que eles tenham condições de dar boa resposta. Como é que tu encara isso aí, hein? Tá, mas posso responder por ti, Bagé? Não. Ótimo. Posso, né? Mas vamos meter. Ótimo. Tem o Thiago Santos, que tu tanto adora. Tem o Fernando Henrique, né? Sobre o Pedro. Alguns jogadores vão sobrar, Potter. Quer ver, ó, o Elias que tá viajando agora, se imaginava um aproveitamento muito maior dele, acabou não acontecendo. Porque daí chegou o Léo Pereira, que aproveitou a oportunidade, aí, lesão, o Elias Azevedo, né? Já tá ali, tem a questão da lesão, o Luiz Fernando ainda é um dos preferidos ali, também do Thiago Nunes. Então, para algumas posições, pode ter um a mais nome, um ou outro nome que não seja aproveitado. Não, mas o Marcos Lerma. Se ele for preferir o Luiz Fernando, o Pinares, o não, tá errado, Tchurim, tá errado. Aí tem mas que largar. O Marcos Herrmann, na entrevista pós-Grenal, ele fala de, quando perguntar, tá, mas o Grêmio não tem a característica desse jogador que é o Thiago Santos, e ele cita o Matheus Sarará, que é um menino que quase ninguém conhece, ele tá próximo aí de fechar 18 anos, e que joga uma barbaridade. Tanto que a proposta, quando chega para o Diego Rosa, que acabou indo jogar na Europa, o Grêmio não faz força para segurar o Diego Rosa porque a proposta era muito boa e porque já enxergava ali o Matheus Sarará. Eu vou trazer para você só uma informaçãozinha bem rápida que eu ouvi de uma pessoa muito importante ontem e que dá um reflexo do quanto impactou de forma positiva a chegada do Thiago Nunes e do Reverson Pimentel. Uma pessoa importante do Grêmio ouviu de um jogador: poxa, esses caras poderiam ter chegado antes. A maneira de trabalhar do Thiago Nunes e do Reverson Pimentel está chamando a atenção de forma extremamente positiva. Ninguém está reclamando do Renato. A maneira de trabalhar do Thiago Nunes, ela é diferente. Ô, palavra, Pedro, de um cara importantíssimo. Ô Bagé, não, Potter, só para completar do Grêmio ali, eu pelo menos, nos espaços, eu dizia, olha, eu queria ver o Breno jogar, porque a gente estava vendo que o Vanderlei não dava conta do recado, o Paulo Vitor a gente já conhecia, e o terceiro goleiro era o Júlio César. E eu reivindicava que o Breno, que estava encostado ali e estava quase tomando o mesmo destino do Léo Jardim, que foi para a Europa sem jogar, que ele ganhasse chance. E nessa partida de quinta-feira, a gente vai ver o segundo goleiro do Grêmio. Tem o Adriel e o Chapecó, né? Ou o Chapecó. O Adriel é de seleção de base. Ele é chamado Dida, né? Ele é muito parecido com o Dida. Ele é baiano muito alto, também. Né? Eu vi baiano. Jogar na Copa São Paulo. Eu lembro dele na Copa São Paulo e já impressionava na altura dele, né? É, então assim, a gente vai ter a oportunidade de observar um desses meninos, ou o Chapecó ou o Adriel, já que o Breno acendeu e confirmou que a gente esse número era a base. O número que eu falei na abertura do Sala, ele chama muita atenção, são 21 relacionados, só 4 não são da base. Tu conseguir levar pra... Ah, é um adversário fraco, sim. Mas tu botar uma... 17 de 21... Não, não, é bom, é bom. Esse é mais um mistério que precisa ser desvendado. A base do Internacional, que inclusive foi campeã em cima do Grêmio, né? Muitos desses meninos aí... Exatamente. Foi campeão. É. O Internacional leva, sabe, quanto tempo para aproveitar na base? O Internacional tem um goleiro que foi destaque no Campeonato Mineiro. É avô, agora já. É. Não, nem se cogita. Ele vai com os netos treinar. Nem se cogita. Quer dizer, então a diferença é essa. O Grêmio dá chance para meninado. O Internacional parece que o cara tem que virar antes disso um Rivelino, um Gerson, porque senão não vai ter chance. Pois é, por isso aí tem que botar o erro. Jogar. Tem que saber qual é o mistério, por que não jogam. Bota pra jogar, Pedro... olha, não é a mesma coisa no profissional, ele era bom no, né, sem a responsabilidade, na base e tal. Tudo bem, bom, empresta, vê, vai, faz negócio com ele. Mas tem que amadurecer, pouco, né, Guerrinha? É, mas daqui a pouco, mas porra, mas eles vão amadurecer com 40 anos. Não, mas eu tô concordando contigo, tem que botar ele pra amadurecer jogando. O goleiro fenômeno do Inter tem 27 anos e 5 jogos. Sim, o Daniel tem 6 netos já e já tá vendo bisneto já. E a gente chama ele de menino, né? A gente chama ele de menino ainda. Ele é tratado por todos como fenômeno. Mas fenômeno pra jogar pife na concentração. O Daniel, se o Inter decidisse se vacinar pela Copa, ele já não ia se vacinar, Pedro. Sim, já se vacinou. Já se vacinou, já, Daniel. É muito bom. Ah, o Pedro é do tempo do carteado, eles nem usam mais isso. Pedro, eu sei que não vai ter tempo, eu precisaria velho, né? de 18 minutos para isso. Sim, mas claro. Eu vou começar uma tese que eu acabo ela amanhã. Na entrevista coletiva de Miguel Ramírez, ele disse que não lê nada, não observa nada, não vive esse mundo aqui. Não, vai ler Leonardo Oliveira, só que erro grotesco. É, para ele tanto Guardiola, faz perder, não. O Guardiola aprendeu alemão para ir para Alemanha. É isso aí. O Guardiola aprendeu inglês para ir para. O Ramírez tem que se adaptar aonde ele tá. E onde ele tá, o Grenal é um jogo diferente. O Grenal é uma decisão. Então não é o mundo que tem que se adaptar ao Ramírez. É o Ramírez que tem que se adaptar ao Rio Grande do Sul. Aqui há prioridade no clube. Aqui tem coisas gigantes que tem mais de 100 anos de história. É um erro dele, não. Ah, mas Potter... Não, porque até porque a imprensa gaúcha, ela pensa muito diferente. Aqui dentro do sala a gente briga quase todo dia porque a gente pensa diferente. Não há uma unanimidade. Eu não sei como é que o Miguel Ramírez botou isso pra fora e o que ele quis dizer. Eu gostaria de cortar os cabelos do Leonardo Oliveira. Eu gostaria de cortar os cabelos quando ele discute comigo, rapaz. Tira a barba dele. Mas Ramírez, pega uma Ramírez, máquina. Desce, pega uma máquina desce zero. Em Porto Alegre. Não, desce em Porto Alegre, se adapta, entende o meio que tá. Tu vai ser muito mais feliz, eu te aposto. Aposto contigo. Um vinho português, não espanhol. Então tá. Falei por isso, mesmo, terminou, né? Tá bom, beijo pra todos aí. Alemão, beijo, que Pedro. Conta aí. Tchau. Pedro, governo do estado emitiu os primeiros alertas para regiões que estão com um aumento de número de casos de coronavírus. Agora os prefeitos têm 48 horas para apresentarem um plano de ação. Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo e Santo Ângelo, que é a região que tem o quadro mais crítico, Santo Ângelo.